terra de dor, a fome chegou, Elimeleque partiu, Noemi ficou nos campos de Moabe em busca de pão, mas a morte levou a dor no coração. Filhos e noras, laços de amor, mas o luto chegou, trouxe grande dor. Ruth se apegou e com fé decidiu: teu povo é meu povo, eu sigo, eu vou. Voltando para ti, Senhor, na amargura és meu amor. Teu plano é maior, não vou me deter. Com Ruth e Noemi vou renascer. A cidade se comove ao ver a razão, Noemi e Ruth unidas na canção. Não me chameis Noemi, Somara é verdade, mas em ti, Senhor, encontro a liberdade. Voltando para se vai, teu amor me sustém, e eu sei que não estou só. Em meio às lágrimas, a luz irá brilhar. Com fé levantamos, vamos nos confiar. Voltando para teu pai.